E vamos nessa hora convidá-los a abrir comigo as Escrituras, lá em Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo de número 2. Eu preguei no culto 5:30 sobre o Deus do Natal, em Lucas 2, de 1 a 7. E quando o pastor Camargo leu o texto no culto, dois versículos flecharam meu coração. Então eu falei, não, senhor, vou mudar essa mensagem de 7:30. Então eu vou pregar às 7:30 em Lucas 2, de 9 até o número 11. De 9 a 11. Melhor, a mensagem vai ser do 10 ao 11, mas você vai ler comigo a partir do versículo 8. Eu convido a igreja para ficar em pé, enquanto eu coloco mais um copinho d'água aqui, para não morrer de sede no final. Lucas, capítulo de número 2. Ei, Senhor, misericórdia. Aleluia. Obrigado. Davi me salvou aqui. Obrigado, príncipe. Bota debaixo do púlpito, por favor, santo varão. Obrigado. Vamos ler a palavra, irmãos. Se alguém puder chegar esses microfones para lá, para eles não queimarem com a água, vai ser uma benção. Obrigado, Davi. Lucas, capítulo de número 8. Nós vamos ler do versículo... Lucas 2, do versículo de número 8 a 11. Nós faremos o seguinte, eu vou ler o 8 e o 9, e a igreja, numa só voz, vai ler o 10 e o 11 junto comigo. Assim diz a palavra do Senhor. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. Todos os 10 e o 11. O anjo, porém, lhes disse, não temais, eis a que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Amém. Vamos orar uma vez mais ao grande Deus, pedindo a Ele que fale aos nossos corações. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós exaltamos Teu santo nome e agradecemos, Senhor, por causa da grande salvação que recebemos. Deus, damos toda a glória ao Salvador. Que bênção maravilhosa estarmos nesta noite aqui, celebrando, Deus, a bênção do Natal. Ó Deus, nós ainda ficamos perplexos, tal qual os pastores, Maria, José e todos aqueles que vivenciaram o Natal. O fato de que Deus tenha se feito um de nós para nos salvar, ainda deixa o nosso coração, Deus, extasiado, perplexo, mas feliz. Hoje, Senhor, pedimos-te que, por causa deste maravilhoso amor, fales poderosamente ao nosso coração. Edifique a nossa vida por meio da pregação. Que o Teu Espírito, Deus, encha-nos da Tua presença. E que percebamos Tua graça nesse lugar, nessa noite, enquanto ouvimos a mensagem. Fala conosco, Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, vamos botar o celular no silencioso que Jesus não está ligando. Crianças, vão na bênção, podem ir, Deus abençoe ricamente. Podem ir, nós já estamos com um horário um pouco avançado, as crianças já podem ir desde os bancos até 10 anos para a salinha. Agora todos aqui, ó, olhando para mim, ó. Sermão aqui, ó. Eu sei que as crianças são a pregação aos olhos, elas são lindas demais, mas eu quero todos olhando para cá agora em nome de Jesus. Irmãos, eu contei no primeiro culto que no ano de 1969, quando o homem chegou à Lua, os Estados Unidos celebraram e se sentiram vitoriosos diante da Rússia, da União Soviética, por causa da grande competição que havia acerca de quem chegaria primeiro no espaço. E o presidente dos Estados Unidos da América, Richard Nixon, que se dizia cristão, foi para a frente da televisão e, com grande efusividade, disse: hoje é o dia mais importante. Mais retorno, por favor, príncipe, tá? Hoje é o dia mais importante da história da humanidade, porque o homem chegou à Lua. E houve grande alegria entre os americanos. Depois de alguns instantes, quando ele regressa à Casa Branca, ele ouve aquele telefone preto, amado amigo e irmão, você se lembra, aquele que toca assim, trim, trim, trim, tocando, E ele atende: senhor presidente, aqui quem fala é seu amigo Billy Graham, pregador da palavra. Ô, Billy, você viu a grande conquista que nós tivemos no dia de hoje? Nós chegamos à lua. É verdade, senhor presidente, uma grande alegria. Mas eu quero dizer para o senhor que o senhor cometeu um grande equívoco. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia no qual o homem pisou na lua, mas é o dia no qual Deus se fez homem e veio a este mundo e morreu na cruz para pagar os nossos pecados e ressuscitou. E agora todo aquele que nele crê terá a vida eterna e será salvo. O dia mais importante da história da humanidade não é o dia em que o homem pisou na lua. O dia mais importante da história da humanidade foi o dia em que Deus pisou na terra. E nesse capítulo, irmãos, a palavra nos mostra como foi o nascimento do Senhor Jesus. Quando José, em obediência ao decreto de César Augusto, vai com Maria, amados irmãos, no dia em que Quirino governa a Síria, para alistar-se, sai da Galileia, vai para Jerusalém, mais de 2 dias de viagem, o imperador queria mais imposto, mandou o povo se alistar, mas Deus soberanamente mandou José com Maria para Belém, para que Jesus Cristo nascesse ali, com humildade. Não havia lugar para ele nas hospedarias, amados amigos e irmãos. Ele foi para um curral, seu primeiro berço foi um coxo. Mas naquele dia em que o Senhor nasce, a Bíblia nos conta a história, amados irmãos, que estão ali aqueles pastores acostumados com a solidão do deserto, com a solidão da noite. De repente, aparece para eles, conforme o nosso texto, um anjo do Senhor, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Eles nunca tinham visto isso. Irmãos, eles estão ali há décadas. Imagine que você é um vigia que faz plantão de noite e você está acostumado com a quietude do lugar onde você vigia e, de repente, aparece um ser glorioso brilhando na sua frente. Aqueles homens ficaram cheios de medo, mas o anjo disse para eles: não temais. E aqui no texto, o anjo vai explicar para eles e para nós o que é o Natal. E o texto diz para nós, amados irmãos, que Natal é boa nova. O que é o Natal? Natal é boa nova. Olha aí para o versículo de número 10. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova. Natal, irmãos, é a melhor de todas as notícias. É a notícia, amados irmãos, de que Deus resolveu ter misericórdia de nós. Lembre-se bem, preste atenção, a história da Bíblia ensina que Deus é santo, justo e bom, infinito, eterno e imutável em seu ser, sabedoria, santidade, justiça, fidelidade e bondade. Ele é perfeito e ele, para sua glória, criou o mundo e o ser humano, mas o ser humano se rebela contra ele, peca. E agora, amados amigos e irmãos, porque a justiça é um atributo necessário em Deus, ele terá que derramar a sua ira sobre a criação e sobre o ser humano. Ah, amados amigos e irmãos, mas esse Deus irado contra o pecado não é um Deus mau, ele é um Deus bom. E ele ama um povo e resolve, então, dentro da humanidade, salvar o seu povo. E para isso ele manda seu único filho ao mundo. E Jesus nasce da Virgem Maria, vive uma vida de completa obediência. Ah, amados amigos e irmãos, no auge da sua idade adulta, ele dá a sua vida na cruz do Calvário. Queridos amigos e irmãos, a espada que deveria cair sobre vocês e sobre mim, cai sobre o Senhor Jesus. Quando ele grita: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está recebendo a ira que eu merecia sofrer no inferno, naquela cruz. Louvado seja o Salvador. Natal é boa notícia. É a notícia de que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, Natal foi boa notícia desde o início. Para Maria, menina pobre, de uma família humilde, de uma cidade esquecida, o anjo aparece para ela e diz para ela: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra, e vai nascer de você um ente santo. E ela depois louva a Deus, porque se lembrou dos pobres e dos humildes. Boa nova para Maria. Mas para José, meu irmão, pense comigo em José, moço crente, piedoso, que amava a Deus. Resolveu se casar, achou a menina mais piedosa da pequena vila de Belém. E de repente, então, ele fez todos os trâmites, pediu a moça em casamento com seu amigo, a desposou, assinou o papel, ela já era esposa dele no papel, só faltava o dia da consumação, já estava tudo certo. De repente, a noiva dele aparece grávida. É brincadeira, meu Deus. Mas José ama tanto a moça, ele diz: eu fui traído, mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou embora daqui, porque o pessoal vai achar que eu a engravidei e fui responsável e não quis cumprir meu trato do casamento. E aí, então, ela não vai precisar ser condenada nem apedrejada. E quando José, se deprimido, triste, o seu sonho de se casar estava jogado no chão. Ele, de repente, então, amados amigos, está no auge do seu plano e dorme à noite. E o anjo do Senhor aparece para ele e diz: José, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. E você colocará o nome nesse menino de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. José, quando acordou do sono, recebeu Maria. Irmãos, louvado seja Deus. Natal é boa notícia. Natal é sinal de que Deus tem misericórdia de você. Natal, irmão, é a notícia de que Deus não vai te jogar no inferno na eternidade. Natal é a notícia de que Deus perdoa os seus horrendos, tristes e feios pecados que têm ofendido a santidade do Senhor. Natal é possibilidade de reconciliação com Deus. Natal é vida eterna. Natal é salvação em Cristo Jesus. Natal, irmão, significa que você não precisa viver afundado nessa vida podre de pecado. Você pode ser resgatado, reconciliado, transformado, lavado, mudado pelo próprio Deus. Louvado seja o Salvador, irmão. Que bênção maravilhosa. Imagine, meu irmão, que você é condenado à morte. E de repente você está ali, naqueles dias da Revolução Francesa. E porque você ofendeu, então, o líder daquela revolução, você foi condenado à guilhotina. E sua cabeça já está ali, e já vão soltar a corda, e alguém grita: não! Eu vou morrer no lugar dele. E Jesus, então, tira você e bota a cabeça na guilhotina, e a cabeça dele foi cortada no seu lugar. É chocante, é triste. Mas se você crer em Jesus, Deus te perdoa de todos os teus pecados. Deus te lava de todos os teus pecados. Se você crê que Jesus morreu na cruz no seu lugar, se você crê que Ele é o Filho de Deus, se você acreditar que Ele é o único mediador entre Deus e os homens, se você acreditar que Ele é a maior expressão de amor que existe, se você entender que aquela cruz era sua, mas Ele deu a vida por você e ressuscitou, e agora a única coisa que Ele exige de você é que você se arrependa do jeito que tem vivido. E confie nele como seu único Senhor e Salvador. Crê em Jesus e você será salvo. Você vai ter um lugar garantido nos céus. Vai ser reconciliado com Deus aqui. Terá paz. E ainda no meio de guerra e batalha, você viverá uma vida feliz. Porque você tem o próprio Deus habitando no seu coração. Que Deus te enche de felicidade nesse Natal. Em nome de Jesus. Que você receba a melhor de todas as notícias, para a glória e honra do Senhor. Mas o texto continua a falar conosco nessa noite. O que é o Natal? Natal é boa nova, irmão. Mas o texto diz que Natal é alegria. O que é o Natal? Natal é boa nova. Mas Natal é alegria. Olha o que o texto diz. Versículo de número 10. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. O anjo, porém, lhes disse: não temais. Eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vocês, irmãos. Grande alegria! Ah, amados amigos e irmãos, os pastores estão ali tremendo, e o anjo diz: não tenham medo. Eu estou trazendo a melhor notícia para vocês. Nasceu hoje a pessoa mais importante da história da humanidade. Isso é uma grande alegria, a salvação, a perdão de pecados, a possibilidade de reconciliar-se com Deus. Há um novo momento, uma nova realidade. Deus desceu à terra, se fez homem, sem deixar de ser Deus, para salvar o seu povo. É uma nova de grande alegria para vocês e para todo o povo. Louvado seja Deus, irmãos. Natal é alegria. Natal é a maior de todas as alegrias. Natal é a alegria de sermos perdoados por Deus, de sabermos que somos amados por Deus, de sabermos que temos paz com Deus, de que Deus é nosso amigo, de que Deus anda conosco, de que estaremos na eternidade com o Senhor, mas de que hoje aqui somos amados, somos perdoados, somos transformados, que Deus nunca nos deixará, jamais nos abandonará. Olha, irmão, como Natal é alegria. Depois que o anjo conta a notícia e os pastores ainda estão perplexos, aparecem milhares de anjos nos céus. Imagine esse espetáculo, irmãos, que nós veremos na glória. De repente, pá, milhares de anjos no céu. E todos eles cantam o que você vai ler comigo. Amados irmãos, eu vou ler o 13, vocês vão ler o 14. E subitamente apareceu com ele, com o anjo, uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo, vocês com fé e alegria, leiam aí. O sobrenatural invade o natural. Os anjos não conseguem se conter, mas eles em milícia, em multidão, cantam glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Se nós nos emocionamos, se enquanto o coral cantava, eu chorava, imaginemos, irmãos, se nós víssemos um coral nos céus, dando glória a Deus. Que grande alegria a notícia do Natal. Os pastores vão lá, ver o menino e voltam em faixas. E quando eles veem o menino, eles contam para Maria o que ouviram e viram. E olha qual é a reação dos pastores. Olhe comigo. Versículo de número 19 eu vou ler, você vai ler o 20. 18 e 19 eu leio, você lê o 20. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando-as no coração. Vocês leiam o 20, por favor, irmãos. Ah, queridos amigos e irmãos, Natal é alegria. Os anjos se alegram, os pastores se alegram e nós nos alegramos. Imagine, querido amigo, que você tem decretado a sua pena de morte e, de repente, então, na última hora, você recebe o indulto e o perdão. Qual vai ser o sentimento do seu coração? Lembre-se comigo quando os judeus passaram 70 anos cativos na Babilônia e eles ouvem a notícia de que Ciro baixou o decreto, que agora eles estão livres. Eles dizem, irmãos, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Quem recebe a melhor de todas as notícias, entende que nós só podemos ter verdadeira alegria, não em prazeres deste mundo, não em realizações desta vida, não em respostas de outras pessoas, mas nós podemos ser verdadeiramente felizes e alegres, porque Deus nos ama. Deus nos amou, como nós cantamos aqui, Deus nos amou, Deus nos mandou, Cristo, seu Filho amado, louvado seja Deus. Deus nos amou, Deus se encarnou, veja o menino deitado, foi por você, foi por ti que o seu sangue verteu, foi por você que Jesus morreu, irmão. É por isso que Paulo diz tão graciosamente em Filipenses 4:4, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo-vos, alegrai-vos. Irmãos, não dá para conceber um cristão que não é alegre. Um cristão que não é alegre ou não entendeu o evangelho ou não é cristão de verdade. Porque se você entende o tamanho do perdão que recebeu, a alegria dos céus tem que invadir o seu coração. Mas ao olhar para esse texto maravilhoso nessa noite, o Senhor nos diz o que é o Natal. Natal é boa notícia. Natal é alegria. Que o Senhor te enche de alegria nesse Natal. Amém, meu irmão? Amém. Que você não fique sozinho lá botando aquela música de força e enchendo a cara. Porque você não precisa disso. Você tem Jesus no coração. Nesse Natal vá fazer o bem. Ah, pastor, estou sozinho, todo mundo viajou. Amanhã tem São Paulo. Aleluia. Preparado para você. Hein? Venha para cá 20 horas servir. Jesus deu a sua vida. Você pode usar o Natal para ser uma bênção em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém. Se alegre no Senhor nesse Natal. Mas o que é o Natal? Natal é boa nova. Natal é alegria. Mas Natal é fidelidade. Olhe para o seu versículo. Natal é fidelidade. Eu vou ler o 10 e você o 11 para mim. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. Vocês, leiam 11 com alegria, por favor. Natal é fidelidade. O texto diz que hoje nasceu na cidade de Davi. Irmão, isso aqui é maravilhoso. Deus prometeu a Miqueias, no capítulo 5, versículo 2, aproximadamente 650 anos a 700 antes de Jesus nascer, o seguinte: ó, de ti, Belém Efrata, tu que és pequeno demais para figurares entre as maiores de Judá, eis que de ti nascerá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. 700 anos depois, Jesus nasce em Belém. Irmãos, Deus faz algo maravilhoso. Deus move o coração de um dos maiores imperadores da história da humanidade, César Augusto, para que ele crie um decreto com o objetivo de receber dinheiro para tirar José de Nazaré junto com Maria, para que eles estivessem em Belém, para que a palavra de Deus prometida de que o Cristo nasceria em Belém se cumprisse. Deus é um Deus fiel. O Natal vem nos revelar que todas as promessas que ele fez se cumprem. E o texto diz que é que hoje vos nasceu na cidade de Davi quem? O Salvador. Aquele que deu sua vida na cruz para nos salvar. Mas aquele que é o Cristo. Sabe o que é Cristo? É o Messias do Antigo Testamento, que é o ungido. É aquele que recebeu o poder do Espírito Santo para mostrar-se a nós como Deus revelado e dar sua vida na cruz para nos salvar. Mas Salvador, o Cristo, que é o Senhor. Jesus não é qualquer um, amados irmãos. João diz no começo do seu evangelho que no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus é eterno, é um com o Pai, sempre esteve com ele, é o próprio Deus. E no versículo 14 ele diz: o verbo se fez carne, ele se encarnou e habitou entre nós, veio morar na nossa vizinhança, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Que bênção maravilhosa, irmãos, entender que o Natal é uma promessa antiga que se cumpriu. No Natal também Deus prometeu em Isaías 7,14, 700 anos antes, dizendo o seguinte: eis que a virgem conceberá e darás um filho, e lhe porás o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando o anjo aparece para José, contando que Jesus vai nascer, Mateus anuncia, e aí se cumpriu essa profecia: a virgem, Maria, deu à luz um filho. Ele é Jesus. Louvado seja Deus. Mas Isaías 9 também tem outra profecia linda. Eis que um filho se nos nasceu, um menino se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e ele será chamado maravilhoso conselheiro. Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O governo está sobre os seus ombros e o seu reino não vai ter fim. Louvado seja Deus, irmão. Deus cumpre a sua palavra. Mas também 700 anos antes, irmãos, Isaías pintou mais claro do que os evangelistas o quadro do que Jesus foi por nós. Ele fez por nós. Ele diz assim: certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades. E as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido por Deus, de Deus, oprimido. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Irmãos, Deus prometeu que daria Jesus na cruz para nos salvar. E se você precisa de perdão, reconciliação, vida eterna, a Bíblia diz que se você crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, se você se arrepender da vida suja que tem levado e confiar que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que ele é Deus feito homem sem deixar de ser Deus, que recebeu a ira de Deus na cruz para que você não seja lançado no inferno. A Bíblia diz que se você se arrepender dos seus pecados e crer e confiar em Jesus como seu único Senhor e Salvador, você será salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Louvado seja Deus. Que promessa maravilhosa! Se você está aqui nesta noite e não tem certeza de vida eterna, não tem paz com Deus, ou as suas atitudes têm demonstrado que você anda longe do Senhor, essa noite é uma noite de restauração. É uma noite de confiar que tudo aquilo que Deus prometeu pode se cumprir na sua vida. Mas hoje você precisa se arrepender do jeito que tem vivido, mesmo que seja membro de igreja há muitos anos. dizer: Jesus, tem misericórdia de mim. Perdoa os meus pecados. Eu creio que tu és o Filho de Deus. Como diz Paulo em 1 Timóteo 2,5, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Ele diz também em 1 Timóteo 1,15, que fiel essa palavra, creia nela e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Se você é pecador e precisa de perdão, de paz, de reconciliação com Deus, creia em Jesus hoje e você receberá a salvação e a vida eterna. O que é o Natal? Natal é boa nova, Natal é alegria, Natal é fidelidade. Porque Jesus veio, você foi isentado no tribunal de Deus. Imagine comigo, irmão, o tribunal de Deus da sua consciência. Você sabe que é pecador. E de repente, então, está ali sentado no seu lugar o grande juiz, o Deus eterno. E há um julgamento nesse cenário. Então está no banco dos réus você sentado. E de repente, então, se levanta o acusador, Satanás, nosso inimigo, e ele diz: ha, ha, ha, ha, ha. Meritíssimo dos meritíssimos, grande Deus. Esse homem diz que é teu servo, mas é um cara de pau, um safado. Ele, na televisão dele, no computador, fica olhando coisas que não deve. É um mentiroso inveterado. Ele mente tanto, que ele conta tanta mentira, que acredita até na mentira que conta. Grande Deus, essa mulher diz que é a tua serva. Mas é a maior fofoqueira do Guará. Ela sabe da vida de todo mundo. E fala da vida de todo mundo. A língua dela é um açoite terrível. Eu não vejo como o grande Deus poderá perdoá-la. Ela vai receber a ira do grande Deus no inferno. E você já está ali no banco dos réus, afundando, dizendo: eu estou no sal, eu estou acabado, já era. Mas, de repente, quando você acha que tudo está perdido, se levanta nesse tribunal da sua consciência, no seu coração, alguém que diz: meritíssimo dos meritíssimos, excelentíssimo Senhor, grande Deus de tudo quanto existe, é bem verdade que tudo que o acusador diz a respeito desta pobre alma é realidade. Mas eu quero lhe dizer, Santíssimo Deus, que o Senhor amou esta pessoa antes que o mundo houvesse. E na eternidade o Senhor me separou como advogado dela. E eu vim a este mundo e obedeci com fidelidade à tua palavra. E no clímax, ó Deus, da missão que me deste, na cruz tu virastes o teu rosto para mim. E ali não te chamei de pai, mas te chamei só de Deus. E disse: Deus meu, por que me desamparaste e não me escutaste, porque derramaste sobre mim o preço da ira deste miserável pecador. Pois eu morri por ele, o comprei com meu sangue. Ele é meu, lavado pelo Senhor. E de repente, então, você ouve no grande tribunal o juiz batendo martelo no seu coração. Porque você crê no meu filho e na sua graça, eu te declaro inocente. Eu te declaro justo. Em nome do meu filho Jesus Cristo. Creia em Jesus e você será salvo. Você será isento da acusação do diabo no tribunal do seu coração. E no dia final, você será livrado diante do tribunal de Deus, porque Cristo Jesus deu a vida por você. Se você quer viver em constante estado de Natal, entenda que Deus te amou e abraça essa melhor de todas as notícias. Se alegre no perdão que recebeu e confie no Deus fiel que perdoa você. E comece hoje a caminhar com o Senhor até o dia final. Que Deus te abençoe. Que Deus te salve, que Deus renove a sua vida nesse tempo do Natal. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos orar nessa noite. Feche os seus olhos. Você ouviu essa palavra, e o Espírito Santo aguilhou a sua consciência. Pastor, o que é aguilhou? É, deu uma ferroada lá no seu coração. Mexeu com você. Se você não tem entendido que é objeto da melhor de todas as notícias, se você tem tido na sua vida o pecado da ingratidão e não tem se alegrado na maior de todas as bênçãos, que é a salvação, se você Não confia nesse Deus fiel, que deu para você o melhor que tinha e sempre vai cuidar de você. Nessa noite, querido, clame ao Senhor. Ele disse, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Creia nele e você receberá o indulto, o perdão, a isenção celestial, porque Cristo já pagou os seus pecados. Se você, nessa noite, precisa de viver mais alegre com a boa nova da salvação e confiar em Deus, eu quero orar por sua vida. Se coloque em pé, em nome de Cristo Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Se você quer se alegrar em Jesus, pode ficar em pé, varão. Pode ficar crente, pode ficar em pé também. Não tem problema, não. Em nome de Jesus, eu quero me alegrar, mas não estou me alegrando direito, não. Estou errado, tenho que me alegrar no Senhor. Fique em pé, nós vamos orar. Certo? Eu quero me alegrar nessa salvação maravilhosa. Louvado seja Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Nós vamos orar por você nessa noite. Pastor Camargo, vem aqui orar pelo povo. Pastorzão querido. Depois que o pastor orar, todo mundo vai ficar em pé e nós vamos cantar Nas Estrelas antes da oração final e da bênção. Pastor Camargo vai orar por você. Diga, Senhor, me encha de alegria, que Jesus seja o maior amor da minha vida. Eu quero viver em constante estado de quem recebeu boa nova, me alegrando no Senhor, confiando na fidelidade do meu Deus. Oremos. Pai querido, tua palavra foi ministrada no poder do Espírito. Esses irmãos que estão em pé agora entenderam que o Senhor estava falando diretamente com eles. E estão dizendo, Pai, eu preciso do Senhor. Estão dizendo, Jesus, Senhor, tem de ser sempre a minha alegria. Pai, quantas vezes a alegria das pessoas estão depositadas em coisas desse mundo que decepcionam, que trazem tristeza, amargura, desilusão. Mas, Pai, o Senhor Jesus, nesta noite, se faz presente para ser a alegria de todos esses corações. Traz, Jesus, transformação para cada vida que busca o Senhor nesta noite, para a glória do teu nome, para que esse Natal seja diferente, seja realmente um Natal verdadeiro, que é a presença poderosa do Senhor na vida das pessoas. Te agradecemos, Pai, pelo nosso culto, pela cantata, pela palavra pregada, e por esses irmãos que se dispõem agora a ser tocados pelo poder do Senhor Jesus, que é a alegria de todos nós. Oramos, Pai, com gratidão e abençoamos cada uma dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém.